Bem-vindos ao Mergulho Profundo, jornal Alfredo Wagner Online, seu guia rápido para entender os assuntos que importam aqui em Alfredo Wagner e região. Ó, para não perder nenhuma análise nossa, segue o canal agora mesmo, tá? Hoje a gente vai dar uma olhada num fenômeno que, olha, pegou muita gente de surpresa lá no Saltinho, aqui em Alfredo Wagner. Foi uma geada, mas uma geada forte mesmo, sabe? Do tipo que não se via há quase uma década. A nossa fonte para isso é uma matéria super recente do jornal Alfredo Wagner Online, saiu hoje mesmo, dia 25 de junho de 2025. O texto conta que os campos amanheceram branquinhos de gelo, e isso é bem raro para a altitude do Saltinho, que fica a uns 430 metros, né? A última vez que aconteceu algo parecido foi em 2016. Então, bora tentar entender isso melhor. Pois é, e o artigo ele descreve isso muito bem, sabe? Pinta um cenário quase de cartão postal mesmo. A grama pós-gelada, o chão todo branco. E apesar do frio, que a matéria fala que estava de cortar, achei interessante que algumas pessoas saíram para registrar, né? Tirar foto, filmar. É verdade. Citam uma moradora, a dona Bertolina Maffei. Parece que ela fez até uma transmissão ao vivo. Olha que legal. Ela descreve o argilado puro e cristalino. E fala até do barulho gostoso da geada quebrando sob os pés. Essa parte do som eu achei curiosa. Nossa, sim. Transforma o frio em algo sensorial mesmo, né? Exato. Mas, assim, como é que isso acontece? Tipo, como se forma uma geada forte desse jeito? Ainda mais ali. Olha, o processo é bem interessante. E precisa de umas condições, digamos, perfeitas. A geada acontece quando o ar bem pertinho do solo esfria muito rápido, chegando a zero grau ou até menos. E para isso acontecer bem, o ideal é ter céu limpo, sem nuvens, e pouco vento, sabe? Ah, entendi. Sem nuvem e sem vento. Isso. Porque sem nuvem, o calor que a Terra acumulou durante o dia se perde. Ele vai embora para o espaço muito rápido. E sem vento, essa camada de ar super fria fica ali, paradinha, bem junto do chão. Aí, a umidade que está nesse ar frio, o vapor d'água, congela direto. Vira cristal de gelo na hora, em cima da grama, das folhas, do telhado. Aham. Então não chega nem a virar orvalho líquido antes. Exatamente. É um congelamento direto. E esse resfriamento é sempre mais forte bem rente ao solo. Por isso que, às vezes, a geada pega mais forte no fundo do vale. Entendi. Então, mesmo o Saltinho sendo a 430 metros... essa combinação aconteceu. Céu limpo, pouco vento, perda rápida de calor. Exato. Foi a receita perfeita. E claro, a altitude geral de Alfredo Wagner já ajuda até temperaturas mais baixas, né? A matéria até sugere que, se no Saltinho foi assim, imagine em lugares mais altos ainda do município, tipo São Leonardo, Santa Bárbara. Lá a geada deve ter sido mais forte ainda. É verdade. Mas o artigo não fica só na parte do frio, né? Ele fala muito da beleza também, mesmo citando, claro, a preocupação com a agricultura, que é real. Mas usa umas imagens bonitas, tipo manto branco e silencioso, ou que a madrugada bordou cristais sobre a terra. É bem poético. Sim, é uma visão poética mesmo. E se a gente pensar um pouco mais, o texto meio que sugere algo interessante. Que ver o inverno assim, digamos, cumprindo seu papel de forma clássica, é quase um privilégio hoje em dia, sabe? Com essa sensação que a gente tem às vezes de que as estações estão meio bagunçadas. Pois é, uma valorização do ciclo natural, né? Exato. É como se essa geada forte, apesar do desconforto do frio, viesse para lembrar da força e também da beleza da natureza. Aquela frase final do artigo é ótima. O frio dói, mas também emociona. Captura bem essa dualidade. Então, resumindo a história toda, essa geada no Saltinho foi mais que só um evento do tempo. Foi um momento marcante. Misturou beleza, frio intenso e, quem sabe, até uma certa nostalgia por um inverno raiz, né? Um lembrete de que a natureza ainda consegue surpreender e maravilhar a gente, mesmo nos lugares que a gente já conhece. Além de registrar a beleza do momento ou a raridade, será que esses eventos, que fogem um pouco do esperado para um lugar tipo essa geada forte, onde não é tão comum, não podem ser também uns sinais importantes? Talvez prestar atenção nessas surpresas, nesses pontos fora da curva, ajude a gente não só a curtir o momento, mas também a perceber melhor as dinâmicas do clima local ao longo prazo, a captar mudanças mais sutis no ambiente, talvez? Fica a pergunta. Excelente ponto para a gente continuar pensando. Bom, agradecemos a companhia de todos nesta análise aqui em Alfredo Wagner. Para mais conteúdos e explorações como esta, não esquece, segue o Mergulho Profundo, jornal Alfredo Wagner Online. A gente se encontra na próxima.